Você está ouvindo PuxaCast. Cala a boca! Cala essa boca! Cala a boca! O podcast do Puxa Cachorra. Seja todo mundo muito bem-vindo pela 11ª vez ao PuxaCast, o podcast do Puxa Cachorra. Eu sou o Vinícius dos Santos, fundador do Puxa, e eu tenho aqui ele que hoje voltou pra casa dele, deixou uma sujeira na minha casa da última vez, Arthur Malaspina. Que absurdo, que absurdo. Não deixei sujeira nenhuma, não. Até ajudei você de alguma maneira, eu acho. Bom, e eu sou um idiota, é isso aí. Vamos. Muito bem. Esse é o Arthur Malaspina, o grande idiota que Dostoiévski já dizia. A gente também tem aqui a presença dele, que mora embaixo da linha do trem, Fábio Jerônimo. Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e o trem não atrapalha essa gravação. A gente também tem aqui ele, que tem várias histórias de carnaval para contar, ele que disse que está bêbado, vamos descobrir isso no podcast, Júlio Ponce. Oi, meu nome é Bêbado e eu tô um pouquinho Júlio hoje. O carnaval começou mais cedo. Pois é. Folguedos de Momo já começaram no apartamento do Júlio. Muito bem. Nós também temos aqui a presença dela, que foi requisitada por inúmeros fãs do PuxaCast. Por um fã do PuxaCast. Que é metade dos nossos ouvintes. Ela, Silvana Shimbalaê. Tá bom. Eu detesto. Se tiver Maria Gadu, eu vou embora. Eu detesto essa música, mas tudo bem. Então, pessoal, boa tarde pra todo mundo. E eu queria dizer, assim, que ai, a bruxa vem aí e não vem sozinha, vem na base do Saci pra entrar no clima do carnaval. Muito bem, Silvana Shimbalaê, muito bem. Hoje é sábado, não é sábado de carnaval ainda. Vocês só vão ver isso aqui no sábado de carnaval, a gente tá gravando uma semana antes. E o nosso PuxaCast hoje, claro, é sobre o carnaval. Nós vamos falar tudo que a gente não gosta no carnaval. Eu, particularmente, acho o carnaval uma merda. Eu detesto esse negócio. Eu não vejo a hora dessa bosta acabar. Porra, são vários maravilhosos dias de folga, cara. Você é isso tá que maluco. Eu ia falar. Ah, mas tudo bem. Sabe o que eu não gosto no carnaval? Tudo bem que é dia de folga, mas para tudo, cara. Tipo, você não consegue ir no supermercado porque tá fechado. Você não consegue. Vai antes, maluco! É a primeira pessoa que eu conheço que reclama do feriado do carnaval. Não, eu não reclamo do feriado, eu reclamo do resto do mundo, do Brasil parar por causa do carnaval, cara. Tá parecendo um daqueles tiozinhos chato aqui. Esse futebol. Essa gente toda! Eu acho o seguinte, você quer pular carnaval, mas vai, deixa o filho da puta na loja, pô. Alguém não gosta do carnaval e vai querer comprar alguma coisa. Vocês vão defender o carnaval, é isso? Eu vou defender. Carnaval é a celebração da bunda, né, na verdade. Então... Porra, não tem como não defender. Na verdade, Brasil, país da bunda, tem que ter feriado pra ele, uai. Ai. Eu acho maravilhoso. Eu vejo os desfiles das escolas de samba, já vou falar aqui agora, já, pra eu vejo, não ser surpresa pra ninguém. Tá. Vou finalizando o PuxaCast por aqui, então, pessoal, a gente agradece a presença de vocês. Já que vocês gostam de desfile aí, então, começa aí. O que vocês tanto gostam nesse tal de desfile que eu não vejo a menor graça nesse negócio? É legal. Ah, é muita emoção. É uma forma artística. Você vê que ninguém tem uma coisa objetiva, né? Todo mundo, ah, é muito legal, é emoção, é artístico. Na verdade, vocês querem ver peito, é isso? Não, peito e pô. Eu não. Época de internet, Júlio, eu vou ver peito agora. Peraí, deixa eu digitar www.peitos. Mas na verdade. Isso é uma coisa, quando eu era pequeno, eles mostravam mais peito na época do carnaval. Agora é sempre coberto com, sei lá, uma lantejoula pra dizer que não cara, tá mostrando quando peito. Quando eu era pequeno, eu me lembro que mostrava tudo que não podia nesse carnaval, viu? Isso, e era, tipo, durante a tarde. Vocês sabem que o carnaval tem uma regrinha que não pode mostrar... Pode mostrar peito, mas não pode mostrar, né? A precheca. Periquita. É. Essa regrinha é recente, assim, tipo, a partir da década de 90. Teve um carnaval que eu lembro muito bem, até que foi a Escola Viradouro, que entrou na avenida com umas três moças como elas vieram ao mundo. E se eu não me engano, foi a partir dali que começaram a sei lá, se proibir que mostrassem a perseguida, assim, né, no ar, assim. Não, se eu não me engano. Que acontece até que razoavelmente bastante de escola de samba perder ponto por causa disso. Isso, exatamente. Como vieram as três peladonas lá, eu acho que eles foram até foram rebaixados. Ah, tá vendo por que eu não gosto desse carnaval? Um negócio que rebaixa gente pelada não é bom, não é legal. Será que isso tá na lei? No Estatuto do Carnaval. Ah, mas o Código Penal fala, né, que é atentado, sei lá, atentado ao pudor, alguma coisa assim, você mostrar suas partes em público, não é? Então, mas quais partes que não pode mostrar em público? As vergonhas que Pervasi Caminha mencionava, não é não? Então, em público, mas o problema aí eu acho que é definir o que é em público, né? Teoricamente o sambódromo é um ambiente fechado, né? Mas é transmitido ao vivo, então talvez assim, esteja errado quem esteja transmitindo. Você sabe o que é curioso? É porque assim, se uma mulher sai agora na rua e põe os peitos pra fora, ela vai pra cadeia. Não, tem um jeito novo agora. Você vai pra rua, põe os peitos pra fora e escreve assim: fora capitalismo, fala que é do fêmea, você sai no UOL depois, fica tranquilo. Você sai no UOL e no Yahoo, oh my god. Nossa senhora. Olha, eu achei uma notícia aqui do ano passado, que parece notícia do G17. Pompeano pode perder o título se desfilar pelado no carnaval. O Mr. Universo Ralph Santos está sendo ameaçado de perder o título pela organização do concurso. Isso é do ano passado, né? O diretor oficial Mr. Brasil Universo 2012, Bruno Tchananã, diz que caso a fantasia dele no carnaval seja muito desinibida, ele pode ser destituído. Nossa. Ah, muito desinibido. É isso que eu queria saber. O cara vai... Não, o cara no mínimo estava pretendendo ir com uma tanguinha enfiada no rego, pintado de dourado com asas de anjo, né? Sei ok, lá. Ok, sei agora lá. um momento para as ouvintes do PuxaCast. Meninas, digitem Mr. Universo Ralph Santos no Google e divirtam-se. Mas qual foi? Não, mas eu fiquei curioso para pensar o que era o atentado ao pudor. Ele amarra um laço no pinto e sai, é isso. E outra coisa aqui, deve ser dita também. Mas vocês estavam falando de gente pelada. Eu lembro até um tempo atrás que até as madrinhas de bateria estão mais recatadas hoje em dia, né? Elas costumavam vir meio peladas, assim. Mas é que hoje em dia as madrinhas de bateria são famosas, não são as... Que é, normalmente, né? São as... Famosas as assim. É, daquele jeito, sim. É que praticamente, assim, elas não podem vir muito peladas, porque daí senão você não vai comprar a sexy dela no mês seguinte. Vocês sabem que você estava falando de gente pelada no carnaval e a Silvana falou aí do Joãozinho 30. Eu lembro que uma vez, eu acho que não sei se foi o Joãozinho 30, que queria fazer um carro alegórico, falava do sexo. Então, tipo assim, o carro era um cara enrabando a mulher em cima do carro alegórico. Rapaz! Que divertido! Era a mulher com a perna aberta, assim, o cara, tipo, os bonecões gigantes, sabe? Eu fiquei pensando assim, tipo, imagina o cara da Globo, e aí vem o carro do frango assado entrando na avenida. Podiam fazer um desfile só do Kama Sutra. É isso, tema. É o Kama Sutra, aí proibiram, tiveram que jogar um pano preto por cima, sabe essas coisas de carnaval? Ah, eu lembro disso. Sempre tem, né? Eu acho engraçado. Isso, tudo bem, eu até entendo. O cara quer usar, quer fazer, quer chamar atenção. O que eu não consigo entender é que todo ano tem algum carnavalesco imbecil que faz um carro que é maior do que o tamanho do negócio que dá pra passar. E não passa no na porta. Eles não têm uma fita métrica? Mas que porra é essa, cara? Eu não sei. Todo ano tem pelo menos um carro que pega fogo também, é de propósito. Ou que nem o da Gaviões, que uma vez roubou o relógio do sambódromo. Opa, essa é clássica, hein? Puta, essa é terrível, hein? Não, mas eu acho, cara, que a prefeitura do Rio de Janeiro, ela sacaneia os carnavalescos. Antes de começar o carnaval, eles botam mais, tipo, 30 centímetros em cada lado da entrada, sabe? Sim, eles passam um durepox do lado. Eles botam uma pilastra em cada lado. Só vai botar uma pilastra no meio, assim, pra não passar. Mas eles continuam empurrando o carro, né? Não, pelo regulamento, não pode ser motorizado. Tem que ser empurrado os carros, né? Tem uma meia dúzia de caboclo que fica o desfile inteiro empurrando. Eu sempre imaginei, assim, tipo, porra, depois termina o desfile, o cara desmaia, né? E se a escola toma ponto baixo das alegorias, ele é o culpado. Tipo, por então que os caras ganham um carnaval? Ou então os caras ganham um Fusca no fevereiro anterior da escola de samba e tem que passar o ano inteiro empurrando, daí já treina pro carnaval seguinte, né? Eu fico pensando que os caras participam do carnaval, se eles só servem pra empurrar, sofrer e fazer a escola perder ponto. Sabe que um dos meus irmãos uma vez colaborou pra uma escola, enfim, pra destruir o desfile de uma escola, que ele e uns amigos foram empurrar o carro e bater o carro alegórico no poste. Meu Deus! Adivinha, né? Claro que ele estava todo mundo mamado, mas... Que carnaval foi isso, Silvana? O carnaval de Antonina aqui, denúncia, que é bem famoso no Paraná. População de Antonina! Aliás, eu acho que a gente já pode, inclusive, entrar num outro tópico que eu inventei agora. Você inventou? Não, acho que até tem na pauta. Não, é que sério, assim, me perdoem, pessoas, mas esses desfiles de escola de samba de outros lugares... Não dá, né? Isso não é dá. Uma vergonha! Não dá! Isso é uma vergonha! Não dá. É só o do Rio e o de São Paulo em menor escala, porque fora não, disso, nem cara. O de São Paulo, né? Por favor, ei, né? O país, não, o de São Paulo é bonito, é bacaninho. Carnaval mas, é do Rio, é... Não, mas o do Rio é melhor mesmo. Não, sabe o que eu penso desse carnaval de interior? É tipo assim, é o carnaval do Rio em 1% dele. Aí, tipo, é um carro alegórico, 60 integrantes, uma biscate pelada no carro alegórico, aquela que todo mundo já comeu na cidade e sai no carro alegórico... E aí os caras têm que ficar, a televisão tem que ficar fingindo que aquilo é bonito, tipo, a escola Unidos do Macaco Pelado trouxe muito ousadia e elegância pra avenida, só celofane, sabe, só lantejola. Ó, eu só posso dizer uma coisa, eu nem preciso falar muito sobre o carnaval de interior, carnaval da minha cidade. É, Arthur e Vinícius, vocês lembram de onde eu sou? Você é de Itapetininga? Isso, estou mandando o vídeo, eu não preciso falar, tem quem fale por mim. Sabe o que eu não entendo desse carnaval de interior também? Aqui em Araraquara tem isso, lá em Taubaté, que é onde eu morava, também tinha. O carnaval, tipo, é um carnaval fubeca e tem duas divisões. E ainda dá briga, né? Tem 6 escolas na primeira divisão e 3 escolas na segunda. Porra, é um lixo, todas são um lixo. E aí sobe quem desce de acordo com a renda dos bairros, é isso? É, tipo assim, se convida 10 professores do ensino público e vai julgar o carnaval, né? Aí a gente vai escolher qual que é o tema, o samba enredo da escola. Conta a história de um cidadão aí bom, importante. A gente queria fazer uma reclamação formal agora. Reclame. Assim, eu sou professor do ensino público, por que eu nunca fui convidado pra jogar o carnaval? Por quê? Porque eles sabem que você ia avacalhar, né? Que você ia dar zero pra todo mundo. É, que você ia dar nota de verdade, tipo, lixo, zero. Se um dia eu for convidado, saibam, comissões jogadoras, se um dia eu for convidado, eu vou jogar baseado no que eu acompanhei do estilo do Rio a minha vida toda. Você sabe que uma vez em Taubaté teve uma escola de samba, pô, carnaval, em fevereiro, o tema da escola de samba, a vitória do Lula. Porra, Lula ganhou a eleição em novembro, cacete, como é que os caras fizeram um desfile em 3 meses, porra? Você vê que foi feito assim, né? Eu acho que eles mandaram o cara ficar barbado o ano inteiro. Falou, se o Serra ganhar, você raspa isso aí. Vamos fazer o time. Ah, cara, eu acho que no, tipo, no bonecão que era o Lula, eles tinham uma jaquetinha azul ou um agasalho vermelho. Isso. E era só tirar a barba postiça do boneco e passar um talco na cabeça, se fosse o Serra. Só não podia ganhar o garotinho, né? Tem que cortar as pernas do boneco. Mas ia ser legal você tacar uma bolinha de papel na cabeça do boneco. Opa! Se fosse Vitória do Serra. Eu acho que assim, cidade pequena, cara, tem que ter baile de carnaval, tem que ter bloco de carnaval, faz sentido. Mas desfile, cara, é ridículo. Lá no carnaval, como o próprio Ione disse, maravilhoso de Itapetininga, tem uns blocos antigos, e tem escolas de samba, divisões, desfile, toda aquela papagaiada e tal. É, eu lembro de acompanhar quando eu era criança. Cara, qualquer um podia entrar na rua e sambar. É, né? Tipo, não tinha proteção aquela bosta, sabe? Eu não sei como é hoje em dia. Talvez eles tenham feito uma proteção maior, senão a Ione teria entrado lá e beijado todo mundo. Mas eu sei que na minha época, se o cara... Eu via aquela fitinha e ficava pensando, nossa, se quiser entrar aqui, sambo, né? Qual que é a dos blocos de carnaval? Eu não sei direito como funciona. Você é tipo... Ah, eu sei. Time de assim. Futebol? Não, é assim não, que é você tipo faz. Você junta uma galera que é sua amiga, mas vocês têm que ser bem podrão e bem idiota mesmo. E daí vocês mandam todos fazer um silk de uma camiseta escrevendo assim... Nós bebe até o cu virar, uma porra do tipo. E escreve, sei lá, chorume de Jundiaí, por exemplo. E põe bloco chorume. E sai que nem imbecil pela rua. Perfeito, faz todo sentido. Perfeito. Entendi. Perfeita definição. É verdade, eu vi aqui o ter um carro parado aqui no MRV, esse antro de gente boa, tá escrito assim, Bloco Os Falados. Então, até onde eu sei, em cidade grande, São Paulo e Rio de Janeiro, antes do negócio virar uma escola de samba, ele é um bloco. Acho que é bloco, daí vira agremiação. Isso. Antes, daí antes... é a escola de samba. Não, antes recreativo, de virar... escola de samba. Antes de virar escola, Gaviões da Fiel chamava Pavilhão 9. É. Não era bloco, não. Sabia. Era quadrilha, né? Era quadrilha, exato. Mas vocês sabem que em São Paulo eles separaram, né, os dias do desfile. De... Agora não pode duas escolas de samba de futebol desfilarem no mesmo dia, né? Justamente pra não ter porrada. Ah, mas por que porra se subir, tem que ter se subir a escola de samba do São Paulo, que aliás periga, não tem como. Vai ter quantos dias? 8 dias de desfile? Não, eu acho que tinha que proibir, cara. Não, eu também não acho, pode. É ridículo isso aí. É ridículo. E imagina, o que vai acontecer? O nego vai começar a virar guerra durante a apuração, vai morrer gente. Aí sim, eu vou defender um pouquinho o lado aqui, já para ser o advogado do diabo. Eu entendo que seja ridículo, mas eu acho assim, o Corinthians tem uma escola de samba desde 1990. Em 2015, o Palmeiras inventou de ter uma escola de samba, e uma escola do Corinthians que é 3 vezes campeão tem que sair do desfile? Eu não acho que isso seja justo. É. Não. Gente... Para tudo, nesse exato instante eu tô vendo aqui, dia 2 de fevereiro, das 15 às 22, o bloco Pinto na Perereca está desfilando na Praça 15. Porra, posso... tem um lugar aí pra comprar a camiseta? Ah, não tem, mas deve ser... Acho que o horário até foi propício, né? Até hoje, as 22. Você viu que hoje saiu o bloco Chupa, mas não baba. Que delícia, hein? Tem o bloco também, encosta que ele cresce, o entorta, mas não cai. Você vê que o pessoal só pensa nisso. Em pinga e né? Sexo, né? O pessoal, na verdade, assim, como a gente tava falando no começo, você pensa, qual é a origem do carnaval? Eu não sei qual é a origem, mas o objetivo é sexo e álcool. Não, mas é verdade, já imaginou um bloco, tipo assim, signo e significado? Não vai ter um bloco desse, né? Ia ser legal um bloco das letras, signo e significado. Nossa, imagina a animação do pessoal de letras de Machado e Assis é o bloco. Se um dia a gente fizer um bloco das letras, só vou avisar que eu provavelmente vou esquecer de ir, porque eu vou ficar lendo em casa. Seria um desfile assim, né? Todo mundo recitando Shakespeare e coisas assim, né? Capa e contra capa é o nome do bloco. Não, se for dependendo da situação atual das letras, é o pessoal recitando 50 tons de cinza mesmo. Opa! Como realmente as pessoas precisassem desse impulso pra ser safadas, né? Tudo bem. Aí eu vi um livro esses dias na internet escrito assim: mais bem escrito que 50 tons de cinza. Foi, nossa, hein? Oh. Era Hercólobos, então. Hercólobos, planta vermelho. É incrível, quer dizer que essa pessoa sabe gramática, é essa a diferença. Eu acho que é verdade. Ah, tá, entendi. Sabe o que eu acho foda? É que assim, eu entendo que 50 tons de cinza seja mal escrito, mas sei lá, o tradutor não podia dar uma melhorada? Pô, você tá traduzindo, conserta um zerrinho ali, né? Mas a pergunta é, vocês leram 50 tons de cinza? Claro que não! A gente aprende no curso, a gente aprende nas letras que você não precisa ler tudo pra saber que você é ruim. Sabe, eu não sou de letras, eu vou admitir. Eu li um pedaço de 50 tons de cinza que uma amiga minha da faculdade estava lendo. E aí, sim. Então, no pedaço que eu li, que eu me lembre, o cara perguntava para a mulher se ela ainda estava sangrando. E daí ela falava que não. Ele procedia a abaixar as suas vestes e começou a lamber a sua protuberância clitoriana ou qualquer coisa que valha. E daí eu fechei o livro. Não valia a pena. Vocês sabem por que, 50 tons de cinza faz tanto sucesso? Eu vou explicar pra vocês. É porque mulher ainda não sacou qual é a da pornografia na internet. Pois é. Digita lá. Em inglês, claro. Lamber o clítoris. Pronto. Você vai ter impacto visual. Tá, mas aí que tá. Mulher é diferente. Mulher não quer essas coisas assim, então na cara. Não quer a literatura ruim, eu entendo. Enfim, eu não vou falar sobre esse assunto. Vamos falar do carnavalesco. Vocês conhecem a melhor profissão do mundo. Por quê, Arthur? Cara, pensa comigo. Você só tem que fingir que é criativo. Saber um pouco de história. Sim, é. Que você pode... você pode contratar um professor de história com seu salário exorbitante. Cara, você não precisa saber nada de história. Não precisa nada, cara. Você precisa, é verdade. Você precisa, sei lá, cara, contratar caras pra botar plumas em fantasias. Cara, é uma profissão muito boa, você não faz porra nenhuma, cara. Eu vou dizer, sabe qual é a única função do carnavalesco? É montar uma frase sem vírgula, que é o título do samba enredo. Que necessariamente tem que ter umas três linhas. Isso, né? Dois pontos, três, dois pontos, uma barra. E tipo assim, tema, subtema e subsubtema. É sempre assim. Tipo, o cara vai fazer sobre imigração japonesa. Aí o título da escola de samba é assim: de Tóquio ao Porto de Santos, sushi, sashimi e yakisoba. Tem japonês no samba na Marquês de Sapucaí. Genial, cara. Eu acho maravilhoso. Porque você pode fazer qualquer coisa com esse sistema de títulos. Por exemplo, Vinícius, eu jogo qualquer tema, sei lá. Pão de forma. Pão de forma? É. Do trigo ao formato, o pão que alimenta o brasileiro na mesa de cada manhã cai no samba na Marquês de Sapucaí. É incrível, cara. E o bom é que você tem um ano pra entregar o resultado disso aí. Tendo Sapucaí cai no samba, meu amigo, tá feito. Eu vou dizer uma polêmica aqui. Hoje eu tô polêmico. Polêmica. O título de samba enredo vem do mesmo buraco profundo de título de dissertação de mestrado e tese de doutorado. Opa! Mas com certeza. A mesma merda! Alguma coisa, dois pontos. Peraí, vocês fizeram mestrado também, né? Sim, eu fiz. Qual o título de vocês, por curiosidade? Nossa, a gente tem que entrar nesse assunto. Mesmo. Ah, eu tenho, mas é o meu bacharelado. Como é que é, Silvana? Biologia reprodutiva de Tibokina Selovianna. Altas emoções. Altas emoções é por minha conta, mas esse foi o meu título. Como é o nome? Dá pra fazer um samba enredo. A minha chama Coesão Textual e Ensino, dois pontos. Panorama histórico, análise e práticas. Cai no samba na Marquês de Sapucaí. Eu queria perguntar, porque eu fiquei muito curioso. O que é a bagaça que você estuda, Silvana? Como é o nome? Tibokina Selovianna. Tá. Não, é porque quando você falou o nome, eu fiquei pensando, nossa, o que é isso? É um bicho, uma planta? O que vocês imaginam que seja isso? Com esse drink nome? De Salvador. A Tibokina Selovianna. A Tibokina. Eu acho que é um anagrama de boquete, se você quiser dançar. Tibokina é anagrama de poquete, Silvana. Pode falar a verdade pra gente. Nunca pensei nisso, mas tudo bem. Olha só. Na verdade, é uma florzinha que muda de cor. Ela nasce branca, fica roxinha. E aí é isso. Daí eu tive que estudar ela, ver quais abelhas pousavam nela. Sério, Silvana? Mais fofa. É pra valer isso aí, Silvana? Lógico, é uma planta super importante aqui do nosso, como chama, Mata Atlântica, acho que é isso. Eu faço que o negócio importante. Não é biologia. Atenção, então, Capes, favor tomar dinheiro da Silvana depois disso aí. Como assim, já faz séculos aí que eu me formei, não. Não, eu falo que eu não tenho moral pra falar de ninguém acerca de interesses de pesquisa serem importantes pro país, cara. Eu não tenho. Eu estudo um negócio que ninguém estuda. O meu mestrado é a passagem do cetro. Dois pontos. Alguns aspectos de Jasão e Héracles na argonáutica de Apolônio de Rodes. Nossa, parece coisa de igreja. O sermão da igreja. E o meu atual doutorado é... Eu nem lembro a ordem, pra vocês terem uma noção. É magia, religião e canto de Orfeu na argonáutica de Apolônio de Rhodes. Cara, é carnaval isso aí, cara. Não é total carnaval. É piada pronta. Sabe? É carnaval. Cai no samba na Marquês de Sapucaí. O que eu vou falar da flor da Silvana? Nada. Olha o que eu... Se quiserem, eu posso dividir o maravilhoso título da minha iniciação científica com vocês. Vai na mesa, Arthur. Vai lá. Que é muito bacana. É Scripta Latina de Remétrica, tradução de fontes primárias 1, dois pontos. Marius Vitorinus, vírgula, Liber Primus, entre parênteses, segunda parte. Meu Deus. Peraí. Eu lembro do que é isso aí. Eu nem vou comentar. Ô, Júlio, e a sua? O meu é álcool em vítimas fatais de acidente de trânsito no município de São Paulo no ano de 2005. A do Júlio é legal, cara. É uma coisa útil, né? A do Júlio diz a que veio, logo de cara, né? Ah, a do Júlio pode até ser grande, mas é legal, faz sentido. É honesta, cara. Do Júlio, né? É direto, pelo menos, né? É aquela coisa, você gastaria dinheiro com a pesquisa dele, entendeu? É, mas você sabe que a Capes não me deu bolsa, né? Falaram que só tinha interesse regional a minha dissertação. É, porque é uma cidade pequena que você pegou, né? É, pois é. Só é a maior cidade da América Latina. É, você pegou uma cidadezinha, você pegou... Itápolis. E é um interesse, assim, muito restrito a um público, né, pequeno, assim, tipo álcool e sociedade. Isso, pouca gente. Não é útil. Não é útil. Não é útil. Capes, se você estiver ouvindo isso, você fede, Capes, que não deu bolsa pro Júlio. É útil dar dinheiro pra Flor da Silvana e pro meu autor de desconhecido. Veja bem, eu também não ganhei bolsa, tá, pra estudar, era tudo do meu bolso. Ah, não? E era lá na puta que pariu, eu tinha que ficar no meio do mato. Nossa, eu vou ficar deprimido agora. É. Se deprima, por favor. Você tem que se tornar as abelhas, Silvana? Não, não precisa. Mas um dia o filho da puta de um cachorro comeu o meu almoço enquanto eu tava lá. Esperando as abelhas chegarem nas flores. Sério mesmo, elas chegavam muito cedo. E o cachorro... E ainda o cachorro, ele era mongo. Ele tinha problema, assim. Ele tinha um... Ele era torto. E ainda assim, ele roubou o meu lanche. Sério mesmo. Pô, mas você ajudou o tadinho do cachorro. A bióloga do grupo não sabe onde fica a Mata Atlântica e chamou o pobre do cachorro de filho da puta e mongo. Não. Vai lá, deixa eu explicar. Eu ia falar Serra do Mar, tá? E a palavra Serra do Mar não veio. Eu falei Mata Atlântica. Tá bom. Mas o dia que vocês andarem aqui, eu não sei, ó, abrangência, não lembro mais a abrangência dela, mas se vocês ficarem andando aqui pela Serra do Mar do Paraná, vocês vão ver a plantinha lá na beira da rodovia, ela é bem bonitinha. Sem querer desvalar, mas por que a gente faria isso? Eu não sei, falta do que fazer. Ô gente, escuta essa aqui vai ganhar de todos vocês. Essa tese de mestrado, dissertação, é de um cara que trabalha comigo, um amigo meu, professor de geografia, chama o seguinte, o mestrado dele. A festa na metrópole. Uma leitura sobre o papel dos bufês na vida cotidiana de São Paulo no século XXI. Se for pra competir, cara, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu tinha um amigo que estudava o comércio de mulas em Minas Gerais no século XVII. Não, eu vou até desabafar um negócio aqui. Você pode estudar qualquer merda que você quiser, né? Qualquer coisa, não, eu não sei lá. Com perdão da expressão, comendo a bula do orientador, você pode dar o que você quiser. Foi assim que terminou seu mestrado, Vinícius? Sabe que... Não foi, não. O meu foi... Não é à toa que eu tomei um sabão no meu mestrado. Sabe o que eu mais gosto da apuração? É, eu queria conhecer aquele cara que anuncia as notas. Queria saber se ele fala daquele jeito. Rolou uma matéria esses dias atrás. Se ele fala daquele jeito o dia inteiro. Você já imaginou ele falando pra mulher? Tira a roupa agora! Mas aquele cara não é presidente de alguma coisa do carnaval? Presidente da Liesa. Não, ele só faz isso. Samba. É, ele é presidente da Liesa. Então sei, esse cara é muito melhor do que seu carnavalesco. Ele só faz isso. Esse cara é foda, cara. Porque ele é muito escroto, cara. Ele fala... Ele cria uma expectativa pra dar nota baixa. Unidos do Carandiru. Nota 7,5. E daí você só escuta no fundo. Filha da puta! Oi, isso é outra filha coisa. Da puta! Ladrão! Eu não entendo no carnaval. A nota mínima do carnaval é 7, por acaso? 7. É pra não humilhar demais. Por que não pode ser 0? Por que não faz de 1 a 3, então? Ia ser muito mais legal se tivesse de 0 a 10. Porque você imagina a diversão que ia ser aquele cara que ia virar e falar nota 3,5. Galera, ia se matar lá. Acabou o carnaval pra escola, né? É, na verdade, elas já passaram pela média, né? 7. Ué, gente, o carnaval em São Paulo tem progressão continuada. Claro, verdade. Esqueci. Aqui, ó, o nome tá do maior caboclo. É menor, né? É o Jorge Perlingeiro. Nossa. Não, não é ele não, gente. Vou ler o nome errado. Desculpa aí, Jorge Perlingeiro. Quem quer que seja Jorge Perlingeiro? Desculpa. Ah, não, é isso aqui mesmo, ó. É, ele é diretor não sei do que e locutor oficial das notas dos jurados nas apurações dos desfiles do grupo especial. É esse mesmo. De São Paulo ou do Rio? Eu gosto muito desse cara. Imagina ele na padaria. Eu quero 10, 2, Travou de... Você imagina, eu fiquei imaginando aquilo que você falou, Vinícius. O cara chega na mulher assim, tira a roupa. Aí ele olha pra ela, nota 7,5. Quesito bunda, é. Nota 8. Agora, esse negócio dos quesitos é muito legal, né? Porque cada ano você vê que muda de novo a regra por algum problema ridículo que teve no ano anterior. Com algum quesito X, né? E aí tem aquele quesito que não vale e tal. Você vê que cada ano tem muda mais de regra que a Fórmula 1. Não, e o negócio de não valer a nota mais baixa também, eu queria que isso se aplicasse pra faculdade, poxa. Eu tava demorando pra me formar. Tô falando, progressão continuada, pessoal. Não reprova ninguém. Nota ou nota baixa não tem importância. Passa pro ano seguinte. Eu não consigo entender aquilo de jeito nenhum. Também eu não. Posso explicar pra você. Explica, Arthur. O que você não entende? Tudo, cara. Sabe o que eu não entendo de verdade? É como é que o cara consegue descontar 0,1 de um quesito. Ah, não. Isso é muito subjetivo mesmo. Mas os quesitos têm sentido. Por incrível que pareça, eles têm sentido. Ué, que é engraçado. O que a maioria das pessoas não entende normalmente é os dois, ali, a duplinha, né? Evolução e harmonia. É, porque parece uma coisa só. Só, mas não tem nada a ver, na verdade. O evolução é se a escola toda tá andando, tá evoluindo no mesmo ritmo. Não pode formar buraco, né? E não parou, então, em Homo Erectus, Neandertal, é isso? É, basicamente é isso. E o harmonia é se os componentes da escola de samba estão cantando o samba enredo enquanto estão desfilando. É um teste de coordenação motora, então. Basicamente. Isso é por isso que a escola vai lá, lota o negócio de gringo pra ganhar dinheiro, pra vender fantasia, e depois se fode na apuração. É, né? Em vez de desencanar e botar todo mundo pra decorar bonitinho e desfilar, não, né? Quer dizer que não pode mudo no carnaval, então, perde ponto na escola. Não, o cara mexe a boca, porra. O cara não... Porra, não tem um microfone pra cada integrante, né? Ah, cara, se eu sou um jurado, eu ia fazer questão de ouvir esses caras. Eu preciso estar sendo capaceado. Se eu fosse um jurado, eu ia mandar a galera levar o microfone e a câmera lá pros caras que estão empurrando o carro pra ver se eles estão cantando. Não, mas esses não precisam. Esses tá... Mas ia ser o mais legal, né? Os caras morrendo. O Brasil é terra de glória. Mas você sabe que, pensando aqui sobre samba enredo, assim, tem alguns bons samba enredos, assim, só que, tipo, é um dos piores tipos de samba, assim, no geral, né? Porque você tira um bom samba enredo por década, né? Mais ou menos essa é a média, isso. Não, eu não acho que é assim, não. Eu acho que é o seguinte, cara. Começou os anos 2000 em diante, não teve mais nada que prestasse. É, pode ser. O Silvio Santos foi quando? Vocês lembram? O do Silvio Santos foi em 2004. Ah, esse era razoável. Mas rebaixou não, mas a escola, é, né? Mas a gente diz... Rebaixou. O que eu digo, assim, de bom é, tipo, sei lá, samba enredo tem alguns que ficaram marcados na memória, né? Assim, são viraram sambas tradicionais, né? É aquela da Gaviões da Fiel, né? Tem aquele Explode Coração lá, né? Do Salgueiro, de Salgueiro 1992, algo assim. Aliás, tem umas escolas aí que ganham, tipo, 5, 6 anos em seguida. E você vai ver que, tipo, não são as escolas mais legais que você vê na pista. São aquelas que fazem tudo direitinho. Sim, é campeonato técnico, né? Exatamente. Lembra muito alguns. Quem gosta de luta vai entender a metáfora. Mas lembra muito alguns lutadores. Que é o cara que, às vezes, nem, não é um cara muito empolgante. Mas se você não entender muito de como se julga as coisas, você pensa até que o cara perdeu, mas o cara sempre ganha. É o cara que ganha por pontos, né? Sim, Jorge Sampaio, estou falando de você. Como não, às vezes acontece de ganhar várias vezes, mas alterna bastante. Alterna bastante, tem um que ganha beija-flor e tem um que não ganha beija-flor. É, exatamente. Não, mas isso é da última década, na verdade. Porque antes disso a beija-flor não ganhava há muitos anos. É, né? Ganhou muito. A Portela ganhava bastante, não era? A Portela não ganha desde 1971. A Portela não ganha, nossa senhora. Não, a Mangueira também faz anos que não ganha nada, né? Mas eu acho bem curioso. Só que a Portela ganhou tanto que, mesmo não ganhando desde 71, ainda é a maior campeã. Eu ia falar o seguinte, eu acho interessante que a Portela não ganha nada, sei lá, 30 anos, mas a Portela é uma das que produz os melhores sambistas, então você vê que deve ter uma relação desproporcional, assim. É, mas esses sambistas também são todos dessa época, né, cara? É, exato, mas você tem. Tipo, você vai ver quantos sambistas bons tem lá. Sabe uma escola de samba que eu não gosto, cara? Eu não gosto de carnaval, mas tem uma que eu acho nojenta, é a Grande Rio. Eu não gosto, é a Escola dos Famosos. Escola dos Famosos. Escola dos Famosos, é ridículo. Ridículo. Junta o elenco inteiro da novela das oito da Globo, enfia no carro alegórico lá e toma o espaço de quem sabe sambar de verdade. E a Suzana Vieira, que é a madrinha, né? Nossa senhora. Só dizendo pros ouvintes que eu tenho um problema com a Suzana Vieira quase tão grande quanto o meu problema com a Xuxa. Pessoal, desculpa cortar, mas eu preciso partir. Ô, oh, vai lá, já sagou da bebedeira, Júlio? Vai, vai tentar ver, Júlio. Sim? É, a gente vai tentar ver um filme e vou ver se eu consigo... Aliás, qual filme, por sinal? Obrigado, a gente vai ver Os Miseráveis. Ah, é muito bom, vi ontem. É, como todo bom viado, a gente tem que ver musical, não sei. É muito bom, muito bom. Mas esse é musical roots mesmo. É, não, hardcore não, não tem fala, só os diálogos são cantados. Legal. É. Ô, Júlio, você quer ver Os Miseráveis? Pede pro Arthur pro Fábio ligar a câmera, pô. Não, não. É o suficiente. Gente... Falou, Júlio, até mais. Abração, falou, Júlio. Pessoal. Boa sorte aí. É, bom carnaval. Valeu, também. Tchau, tchau. Muito bem, meu gente. O Júlio cai por aqui, mas a gente continua. Vocês já foram no baile do Gala Game? Não. A única pessoa que podia ter ido saiu, né? Quem que passa o baile do Gala Game hoje em dia na TV? Eu acho que a TV... TV Bandeirantes. Eu chutaria a Rede TV se eu tivesse que chutar. Porque tem aí. Tudo a ver com ela, né? Tem tudo a ver. Legado da Manchete. E a Manchete que passava. Mas eu acho divertidíssimo ficar vendo as entrevistas do pessoal lá na fila. E o mais divertido ainda é aquele povo que fica em volta, porque o pessoal que é do baile mesmo, né? Que são as, não sei como chamar, as moças que vão no baile. Elas ficam dando entrevista e o povão tudo em volta, só olhando, assim. Vocês já repararam nisso? Mas o Gala Game tem aquele negócio do cara chegar e perguntar: qual é o nome da sua fantasia? Aí vem aqueles nomes que não fazem o menor sentido, né? A minha fantasia é o desfile de primavera no Éden do Pavão Misterioso. Da Princesa Cici, né? Exato. Tipo, os nomes, assim, é como o nome de enredo de escola de samba, sabe? É um negócio falando, que não tem nada a ver com nada. É o mesmo cara, eu acho que é um cara que faz tudo. Cara que faz tudo e dá aquele mesmo nome. De tese, de enredo de samba de enredo e de... Nome de fantasia. De fantasia, cara, é o mesmo cara. Isso tinha nos próprios desfiles, aqueles desfiles que o Clóvis Bornai participava, afinado o Clóvis Bornai. Pô, eu gostava daquilo, cara, era divertido. E entrava ele com passava aquela... Passava tarde aqui. Passava tarde. Aquilo podia passar a tarde. Aí vinha aquele puta daquela roupa gigante e perguntava: e agora vem entrando o Clóvis Bornai com a fantasia? Aí você vê que o cara dava uma parada pra respirar. Porque o nome da fantasia era um negócio, assim, absurdo, sim, sabe? O cometa Halley passando sobre o cosmos do... Sabe? Só que aquelas fantasias eram tão grandes que até dava pra entender que tinha muito elemento mesmo, né? Mas... Não era uma biba qualquer no Gala Gay. É, mas essa dos cravecos do Gala Gay, normalmente é só uma tanguinha brilhante atochada no rego, né? Então... Isso. O blau blau é colado mesmo. Com o Borex, né? E daí o peitão de silicone, né? Só com, tipo, cobertinho aquele... com nada, assim. Aliás, eu acho que a morte da... Ó, já falamos do Gala Gay, então precisamos falar agora sobre o Carnaval de Salvador. Por amor, eu sou do teu. O negro é raça de tudo amor. Salve Salvador, me bato, me quebra tudo por amor. Eu sou do Eu acho ruim o Carnaval da Bahia, além de tudo, né? A Bandeirantes que cobre o Carnaval da Bahia e transmite ao vivo. O que tem pra cobrir? Exatamente. O quê? Aquele povo todo grudado fazendo um bloco de gente suarenta, junta e... Como assim? Não, não dá pra cobrir muita coisa, porque se você der um close, você vê sexo. É. Não dá pra passar isso durante o dia, porque o povo tá trepando lá no meio. Sim, é pra isso que eles vão. Pra dar close. O pessoal lá só vai pra pegar doenças venéreas dos mais variados tipos. É tipo, pra diversificar, né? Porque você pega sempre as mesmas. Eu quero diversificar um pouco as minhas doenças venéreas. Não, que horror, não para com isso, que isso é feio. Aí os baianos vão matar a gente mesmo. A ideia do... Não, mas o... Não. Não vão matar porque a culpa não é dos baianos. Quem vai fazer essa palhaçada não são os baianos, não. É paulista. São esses... Inteiro. É esse povo que compra badá. Isso. Esse povo do sul. Você acha que os baianos de lá compram badá? Compra nada. tem mais o que fazer da vida, os né? Cara, os caras ficam atrás daquele cordão, curtindo o carnaval, que eu acho uma bosta, mas eles gostam, de graça. É, exatamente. Você sabe que eu acho isso engraçado, né? Tipo assim, o trio elétrico passa, tem aquele monte de gente que comprou o abadá e tem aquela galera ficando do lado de fora. O pessoal do trio elétrico não sacou que o som escapa, acorda? O negócio é tão alto que dá pra escutar aqui de São Paulo, cara. É, pois é, né? Não é. Se mas, você assim, tiver em Ilhéus, você escuta o Carnaval de Salvador, né? Eu fico pensando que a melhor maneira de você curtir o Carnaval de Salvador seria justamente não comprar um abadá. Porque você ia ficar do lado de fora, você não ia estar apertado, você ia estar aproveitando tudo que a Bahia tem de bom, que é carajé, sabe? Comprar algumas coisas, trocar ideia com quem realmente é inteligente, não com os paulistas que estão morrendo lá no meio, sabe? Tipo, ia ser muito mais legal curtir o Carnaval de Salvador do lado de fora da linha. Vai lá, faz um tegue no cabelo... Nossa, fica achando o cara do pelô, né? Tem uma roda de... Aí... Já bebeu 3 litros de pinga, vai lá chutar. É, você vê, é, assim, o maior exemplo é você filmar aquela bosta do Carnaval do Salvador de Cima e ver que só tem branco. Pois é. Só. Os negros estão todos depois do cordão, que é o pessoal de lá, né? Exato, é exemplo claro de como essa porcaria não tá certa. Sim, é por isso que eu acho, assim, o pessoal fala às vezes quando você critica o Carnaval da Bahia que é cultural, não é. Não é. Porque a minha crítica, eu não gosto da música desse axé, eu não gosto, mas eu entendo. A minha crítica não é quanto a isso, a minha crítica é quanto a é esse povo que vai daqui pra lá e eu não consigo entender qual é que é isso aí. Andar em cima de mijo, vomitar um no outro. Cultural é o frevo. Isso é cultural, que existe há mais de 100 anos. E só com uma música, né? E só com uma música. E aquela sombrinha, né? Nunca entendi a sombrinha, cara. Chove muito lá, será? Não, a sombrinha é pra dar equilíbrio. Ah. É porque o cara se equilibra a maior parte do tempo num pé só e na ponta do pé. Então ele tem que jogar. Ele tem que jogar a sombrinha de um lado pro outro pra ele conseguir equilibrar durante os passos, porque eles são muito rápidos e envolvem pulos. Pulos curtos. Não, só pra colocar essa. Desculpa, Fábio. Eu postei no Facebook esses dias. A CVC me mandou um e-mail, né? Eu vou viajar. Aí a CVC me mandou um e-mail assim. Curta o Carnaval da Bahia com abadás com desconto na CVC. Falei, não vou deixar isso passar. Eu sei que é spam, mas não vou deixar isso passar. Aí eu respondi. CVC, se eu receber algum outro e-mail falando sobre abadá, nunca mais piso numa loja sua. Obrigado. Eu acho uma ofensa, cara. Eles me responderam. Ava! Porra, que bom, cara, isso é legal. Falei assim, Vinícius, essa mensagem que você recebeu foi automática, o seu e-mail está cadastrado. Pedimos desculpa por ela. Gente, ó, isso é só para deixar bem claro. Abadá é digno de desculpa. Abadá é digno de pena. De pena. Sabe o que mais me fode de abadá? É o cara andar de abadá na rua, pô. Cara, a gente não fazia faculdade, tinha gente andando abadá tinha. No campo. Não dá vontade de dar um tiro num filho da puta que anda de abadá na faculdade? Você tá pra estudar, não pra dançar. Essa é uma das coisas, inclusive, que prova que realmente precisa ter proibição de venda de armas. Porque se eu tivesse uma arma na mão... Nossa, é na hora, mano. Não, mas é como eu vi uma moça que eu conheço falar um dia pra mim. Os caras têm que entender, abadá não é roupa, abadá é convite. É, tipo, ele não é uma roupa, ele não é feito pra roupa, ele é feito pra você... mostrar que você pode entrar naquele lugar, entendeu? Não é ridículo isso, cara. Vocês sabem que eu tava pensando aqui? O último show que eu fui... eu vou num show do Elton John agora em fevereiro, lá em São Paulo. E eu tô com o meu ingresso aqui. Eu entrego, os caras destacam um pedacinho, eu mostro o meu comprovante da meia, eu entro e... Incrível que eu não preciso vestir um abadá pros caras saberem que eu preciso estar lá dentro. Eu fico pensando se tem a ver com a qualidade do que vai tocar, sabe? Ah, talvez, hein? Acontece. No show do Eric Clapton também não me deram abadá pra vestir, não, hein? O Paul McCartney, que você foi, teve abadá, Arthur? Em um dos dois shows. Em um dos dois? Não. Eu não sei, eu tô vendo algum padrão, mas eu não sei se eu consegui ver direito ainda esse padrão. Vou ficar refletindo aqui em casa. Reflete aí. Pra tentar chegar a uma conclusão. Ô, Vini, se bem que o Bruce Springsteen, a gente vai pisar em mídia também, cara. Mas tudo bem. Vamos pros comentários então, minha gente? Vamos, então... Vini. A polêmica do dia, hein, cara, antes dos comentários. Por que você tirou o cachorrinho do logo do blog? Eu vou explicar pra todos vocês. Por quê? Teve um monte de gente reclamando. Por quê, gente? A porra do blog é meu, eu faço dela o que eu quiser, entendeu? Que Vocês acabaram de ouvir Vinícius, CEO do Chupa Cachorra. É isso aí. Chupa Cachorra. Não, pra dar uma explicação melhor. Eu quis montar esse logotipo novo. É, o logotipo com o cachorro é legal de montar, só que como ele é uma imagem e o cachorro é cheio de pelo, é difícil recortar ela pra ela ficar legal num fundo que não seja branco. Então dá muito trabalho e tal, não achei imagem legal dessa vez. Falei, eu vou usar esse esquema de sombra aí agora, só a bordinha, entendeu? Mas aí quando for aniversário do Puxa Cachorro, ano que vem eu troco de novo. E quem foi o designer da imagem? Dessa aqui? É. Dessa fui eu. Ah, tá. Eu que montei, eu peguei uma imagem que já tinha na internet, não fui alterando ela e tal, e montei isso aqui. Vamos lá, como esse comentário... Silvana, tá com a página aberta aí? Lê pra gente, então, o primeiro comentário, que é o da Lígia, já que é uma mocinha, a mocinha do PuxaCast vai ler pra gente. Troca a lâmpada rodando o banquinho. Tudo bem, Silvana? então eu faço o papel de Lígia, o Arthur faz o papel do Arthur? Isso. Vamos ser bem ortodoxos hoje. Lígia Galdarossa, quem mais comentou, veja, ela é uma pessoa que sempre comenta nos nossos posts, vamos lá. Em casa, eu e meu irmão tivemos primeiro o Master System 3, que vinha com o Sonic na memória, sem necessidade de cartucho. Depois, o Mega Drive, que tinha sido do meu primo, e pulamos direto pro PlayStation. Eu fui uma daquelas crianças desafortunadas que não teve nenhum console Nintendo. Pobre console? Triste é pessoa. É console que fala? Console, não é consolo não. Consolo não. Fui jogar Mario de verdade depois dos 20, quando comprei meu DS. Muito Minha adolescência bem. Foi movida a Crash Bandicoot. Que vergonha, que vergonha. Era que um é um jogo Crash muito Bandicoot. Legal também. Ah, divertido, Crash é bacana. Tinha umas fases que se atravessava quase toda no escuro, que só eu jogava. E umas fases de aviãozinho terríveis, que só meu irmão conseguia passar. Os meus jogos do coração são Sonic 2, Mario para DS, o Crash e o Spyro the Dragon. Spyro the Dragon, que é outro negócio absurdamente difícil. Muito bem, belas escolhas, Lili. Sim, sim. Sonic 2, eu concordo plenamente com você. Pessoal, eu acho que eu preciso ir embora. Não vou. Ah, então foi sua última participação. Hã? Não tem problema, a gente quase nunca lê as minhas respostas pros comentários. Então tá bom, então é isso, eu vou ter que ir mesmo. Então... Manda um beijo pro pessoal que clama por sua presença, Silvana. Pessoas que clamam pela minha presença, que eu acho que é uma pessoa que clamou pela minha presença, eu tenho que ir embora, deixo um beijo pra vocês, quero dizer que semana que vem, aliás, é, semana que vem, é meu aniversário. Ei, vamos deixar, 40 anos não é todo dia, hein? É, por aí, não, mentira, é menos, é bem menos, tá? E bem menos também não. É isso, é menos. Ah, ninguém tem nada com isso, tá? Enfim, eu queria deixar um beijo pra todo mundo e até o próximo PuxaCast ou até o próximo texto. E é isso. Muito bem. Até, tá, Silvana. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Falou, galerinha. Tchau. Tchau. Tchau. Muito bem, seguindo aqui, o próximo comentário é do Cleiton Silva. O Cleiton também. Eu acho legal essas estrelinhas do Quem Mais Comentou, que eu leio elas como assim, vagabundo. Não, eu acho engraçado que o Facebook, ele não terminou o colegial, porque ele não sabe contar. É. Porque não é possível, cara. Todo mundo é quem mais comentou. Não, mas é assim mesmo, Arthur. O pessoal comenta muito, são todos uns desempregados. Não importa, cara. Se um comentou 2.001 vezes, o outro comentou 2.000 vezes, o comentou 2.001 comentou mais. Revolta, polêmica. Polêmica. Porra, Zuckerberg, você não pode fazer uma programação um pouquinho melhor pro teu negócio? Não. Tá muito preocupado com os bilhões de dólares que ele tem aqui. É, ele tá preocupado contando dinheiro. Isso. Vamos lá, comentário do Cleiton Silva. O Cleiton diz o seguinte: ainda nem ouvi o cast, mas só a letra do Vidro da Quitanda, que o Caparica cantou no cast passado, sai na íntegra e já me fez ganhar o dia. É muito boa aquela letra mesmo. Nossa, a melhor coisa do mundo essa letra. Vidro da Quitanda. Ainda me pergunta onde é que eu tava que não aprendi essa versão quando criança. Pois é, eu também não sabia. Foi a primeira vez que eu ouvi também, e achei maravilhoso. Eu já conhecia porque o Capa já tinha me dito antes, mas realmente, quando pequeno, não deve ser coisa de Araraquara. Eu acho que foi coisa que ele inventou. Mas não é nada impossível, viu? Mas aqui um outro comentário do Rafael Gomes. O Rafael é um cara que gosta tanto do Puxa que ele se dá o trabalho de comentar usando o login do Yahoo dele. Puxa vida, ele hein? Ele não tem Facebook? Ah, ou ele deve ser muito feio, né? Rafael Gomes, nos responda. Você é horroroso? Sua foto assusta a criança na barriga da mãe? Por isso que você não usa ela? É, eu queria saber... Você é o homem contar... elefante? Que horror! Que dó! Daí eu vou falar uma boa que meu pai sempre diz, é... Quanto você cobra pra assustar uma casa de quatro cômodos? Brincadeirinha, Rafael. Gostamos muito dos seus comentários. São sempre muito bons. Continue comentando mesmo com foto ou sem, tá legal? Daí o Rafael comenta o seguinte com a gente. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de jogar nenhum jogo do Super Nintendo, incluindo os do Mario Bros. Todos os jogos que marcaram a minha vida são os do Mega Drive. Não, é perdoável. Tá tudo bem. Desde os clássicos como Sonic, Sonic 3 é meu favorito, Streets of Rage, Street Fighter, passando pelos jogos da Disney e da Warner Bros, que eram quase todos ótimos. Eu tinha um Taz chamado Tazin Escape from Mars, que eu adorava. Muito bem. Aí, continuando aqui com o comentário do Rafael, vou pular um pedacinho. Ele fala o seguinte, queria fazer uma menção a uma outra série que originalmente era do Neo Geo, mas que eu só joguei no fliperama, que era Metal Slug. Isso. Nossa, é muito bom. Metal Slug. É um shoot'em up animal isso aí. É muito gostoso jogar Metal Slug, né? Cara, é legal porque ele é completamente insano. E é mais legal ainda jogar nos modos arcade, que tem sangue. Você destroça os inimigos, assim. Porra. Tem um pra Mega Drive mesmo, que é do estilão do Metal Slug, que é muito bom também, é muito maluco também, que é o Gunstar Heroes. E aí o Rafael termina perguntando, falando em Neo Geo, alguém já viu um Neo Geo? Conhece alguém que já viu um? Pois eu ainda acho que esse videogame é um mito. Cara, eu nunca vi, pessoalmente, eu nunca vi um Neo Geo, não. Eu vi, eu joguei. Vocês lembram que eu falei daquele lugar lá que contrabandeava videogame? Ah, lá tinha. Tinha o Neo Geo, eu joguei Neo Geo, eu joguei The King of Fighters 95 no Neo Geo. O Neo Geo era um sonho, né, cara? Só que ele era muito caro. Neo Geo, ele era foda porque ele tinha um controlão de arcade. Ele foi o primeiro videogame que você tinha aquele controlão com os seis botões, assim, pra simular todo o comando do arcade tradicional, né, dos fliperamas. O próximo comentário é do Renato Garcia, que bate ponto aqui no Puxa. Sim. Renato começa dizendo, que surpresa, não, achei que vocês iam fazer um novo podcast. É, surpreendeu a todos nós, Renato. Não achei nem a gente, né? O de hoje, por exemplo, a gente por acaso pensou assim, ei, tá todo mundo aí, vamos gravar? Vamos. E aí o Renato pergunta se naquela nossa foto tenebrosa eu tô com a camiseta do Puxa. Sim, estou. É a camiseta que a gente mandou fazer. Só os fortes e os membros do Puxa têm essa camiseta. Vocês botaram de você? A sua coube em você, Fábio? Coube. Apesar de ela ser P e eu normalmente usar M, eu só fiquei um pouquinho mais sexy do que eu já sou normalmente. Ah, então tá tudo legal. Ah, muita resto, gostosura, né? É, não, é excesso de gostosura, é assim mesmo. Sim. A minha coube, inclusive, eu já fui ao Zoológico de São Paulo com ela pra divulgar o site. Hein? Olha só, que é o nosso legal. Público de animais mesmo. Sim, exatamente. A ideia foi essa. O nosso público, exato, os animais. Bom, e aí o Renato fala o seguinte, sobre fliperama, eu lembro que eu frequentava um fliperama no centro de São Paulo, nesse onde a máquina já tinha um cinzeiro, é verdade, né? Cara, isso eu até comentei o que ele falou, porque eu me lembro muito bem disso, de fliperama com cinzeirão no meio, e eu me lembro que todo mundo que usava aquele cinzeiro tinha menos idade do que eu. Cara, fliperama era um negócio muito roots, né? É errado. Bom, demais. Quando botaram o cartão, morreu a coisa. Ah, não, quando era ficha era o esquema, né? Quando botaram o cartão, morreu, porque daí começou a ficar legalizada a coisa, entendeu? Parou a palhaçada. Pois é. E aí ele fala o seguinte, fala das máquinas de Street Fighter pirata, onde você podia encher a tela de Hadouken, e se fosse mais rápido ganhava. É a lendária Street Fighter de rodoviária. O seu amigo, Arthur, o Olavo, deixou um comentário na página, dizendo assim, o comentário do Arthur, 50 minutos, é assustador. Você viu isso? Que página? Na fanpage mesmo. Sabe que comentário ele tá se referindo? Não. Aquele momento que você fala que se masturbava vendo anúncio de meia vivarinha. Ah! Sim, assusta as pessoas um pouco. Eu vi ele comentando isso, é verdade. Bom, o Renato indica aqui um tal de Indigo Prophecy. E um tal de Beyond Good and Evil e um tal de Mafia, todos de PlayStation 2. Mafia, eu já ouvi falar. Nunca joguei. Ah, eu só gosto de plataforma, cara. Eu gosto de pular buraco. Eu gosto de fazer isso. Esse negócio é buraco, né? Negócio é buraco. A gente tem um próximo comentário aqui do Luiz Felipe Tatarote Fialho, que vai dizer o seguinte. Cacete, essa abertura usando a musiquinha do Pokémon arrepiou, ficou bacana. Isso que a gente não falou do Pokémon, hein? Você vê que engraçado. Aliás, que absurdo. Que vergonha, não, nossa. Porque a gente vai fazer um PuxaCast, eu garanto pra vocês, um dia, só sobre Pokémon. Próximo. E, engraçado porque nós somos os três. Podia ser o próximo mesmo, porque, porra, Pokémon é animal, cara. Quarta-feira, então. Puxa, aqui é seu Pokémon. Vamos gravar. Só seu Pokémon. Só seu Pokémon, né? Bom, e aí o mesmo Luiz Felipe diz o seguinte, que ele repete que eu tenho a voz do cara do Enigma da Esfinge. A gente colocou na outra postagem, no outro podcast, o cara da Enigma falando. Então vocês tirem suas conclusões aí se eu falo igual o cara da Enigma da Esfinge. Vamos fazer um teste. Vamos lá, temos aí meio aqui um comentário do Paulo Cordeiro, que fala o seguinte. Do jogo do Rei Leão. O Rei Leão é complicado de passar certas fases mesmo. Eu não achava justo que o Simba pudesse morrer enquanto dançava com girafas e outros animais. É verdade. Eu acho que faz pleno sentido. Se ele cai de cima da cabeça da girafa. Morreu, pô. Mas é porque vocês têm que se lembrar que ele estava desobedecendo as ordens dos Azul. Sim. Ele não estava fazendo algo certo. É o salto do que eu quero mais é ser rei direto pra morte. Cara, eu lembro dessa cena porque era muito triste. Você, a musiquinha tava tocando de fundo, era... Você pulava e morria. Era. Aí depois... Morria. Não, porque tinha que ser muito bom, porque você tinha que pular no timing certinho do final da cabeça da girafa, senão você não conseguia. Nossa, e aqueles macacos, você tinha que rugir pra eles mudarem de direção? Puta merda, nossa, aquilo era muito difícil. Olha. Puta jogo difícil, cara. Pois é. Clássico. Aí o Paulo continua dizendo o seguinte, outro jogo que eu achava bem bacana, mas depois perde a graça que você cresce e vê que é fácil chegar, é o Aladdin. A fase do gênio e as blusas do tapete mágico eram geniais, embora uma delas era apenas uma analogia referente a pegar os diamantes e pegar a vadia. O próximo comentário aqui é do Guilherme Boacef Barros. Ele fala o seguinte, juro que por um momento breve pensei que vocês não iam mencionar de jeito nenhum o Rei Leão. Porra, que isso? Que isso? Cara, aquele jogo que eu passei meses da minha vida tentando passar da segunda fase, olha lá. Sim, o que eu quero mais é ser rei, maldita fase. Maldita segunda fase. Que tinha que pular no avestruz e não chegar. Nossa, aquela parte do avestruz que você dava bem no lugar da árvore. Só consegui depois de anos no emulador, mas ainda não zerei. Tem uma fase das hienas depois muito difícil. Talvez o problema sou eu. Muito bem. Temos aqui também um comentário do Júlio Vei Pescador, que fala o seguinte... Olá, galera do Puxa, mais um ótimo podcast, como sempre. Sobre o Battletoads, vocês falaram sobre a dificuldade de passar da terceira fase. Mas essa não era a fase mais difícil, por incrível que pareça. Quando a turma lá do bairro finalizou esse jogo, empacaram na 11ª fase. Ah, existe uma 11ª fase do Battletoads. Só um comentário rápido. Notem que ele disse, a turma lá do bairro finalizou o jogo, porque era um esforço em conjunto coletivo, que movia... grupos, nações, em prol da vitória no Battletoads. E outra coisa, assim, não é querendo duvidar de você, Júlio, velho pescador, que, pra começar, é um pescador, tá? É. E depois que vídeo gravado tem... E ele conta que é o seguinte, só passaram graças a uma dica da revista Ação Games, que consistia em abrir o controle, ô louco! Olha isso! Olha os esquemas! E fazer as curvas da fase diretamente na placa do circuito integrado para não errar nem pegar diagonal. Daí eram necessários 3 jogadores para jogar essa fase. Um segurava a placa do controle desmontado, o outro dava pause antes das curvas e o último mexia o direcional. Porra! Assim, olha o nível disso! O programador que fez esse negócio... Lá, isso tudo sem botar muita força no direcional, porque senão congelava o jogo. Como não tinha save nem password, era começar tudinho de novo. Você vê só a molecada de hoje em dia que fica se achando aí porque joga Call of Duty, porque joga essas porra desses Modern Warfare. Cara, minha mãe, se eu deixar um mês com ela, ela termina Call of Duty. É, essas merdinhas que vocês jogam hoje aí, ó. Isso aqui que é jogo de verdade. Tem que abrir o controle isso pra poder passar a fase. Isso é difícil. Vamos lá, e pra terminar tem um comentário da Nádia Muniz. Nádia nunca comentou no PuxaCast, hein, Nádia? Não, mas ela é quem mais comentou. Cara, tô falando que é sem critério essa porra, cara. Seja bem-vindo ao PuxaCast, né? Ela diz o seguinte, esse PuxaCast presencial foi muito melhor, porque não ficou aqueles espaços entre uma fala e outra. Ansiosa já pelo presencial com todo mundo. Deve sair em 2015. A gente torce para que... Mas eu fiquei pensando aqui, a Nádia, tá, ela nunca... A gente pelo menos não se lembra dela, mas tá escrito aqui, quem mais comentou, de repente ela era outra pessoa. Isso. Alguém que, sei lá, mudou de sexo. Sim, é verdade. Tipo um daqueles caras que a Silvana disse que morava longe dela. O cara deprimiu. Às vezes é o Olavo. Será que é o Olavo? Olavo, você mudou de sexo? Não, pode ser o cara da panela na cabeça. O cara da panela na cabeça. O menino maluquinho. Ele ficou deprê? Ó, judiação, hein? Maldade, Silvana destruindo corações. Nada, a gente um dia quer gravar um puxa-cast com todo mundo, mas vai demorar muito. Então, Nadia, por favor, responda nos comentários desse PuxaCast agora se você é homem ou se você era homem. Nossa, você entendeu? Nadia, você já foi homem? Nadia, você morava longe da Silvana? Nadia, você já foi à Bahia? Muito bem, gente. Comentários lidos. Já posso liderar vocês pra ver aí esses homens se pegando, que vocês gostam de ver nesse tal do UFC. Sim, assista, cara, assista. Ah, eu não vai passar assistir. Com meia hora de atraso na Globo, cara, assista. Eu não quero assistir esses negócios, eu não curto. É legal, cara. Cara, ué, onde no mundo que pessoas chutando cabeça de outras pessoas não é legal, Vinícius? Ah, mas eu não curto isso, não. Muito bem, gente, o PuxaCast de hoje fica por aqui, a gente volta só do sabe quando, quem sabe mais cedo do que vocês imaginam, olha a promessa de carnaval, hein? que foi isso? Sei lá. Eu vou falar, só que tá isso você. Você arrotou, é isso, mano? Não arrotei, cara. Arrotou sim, você tava... Aquela coisa, foi falar alguma coisa, soltou o puto do arroto. Eu sou o Barney do Simpson. A gente, depois desse arroto da Arthur Malaspina, a gente termina por aqui. Tá, tchau, Arthur. Tchau que nem gente, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tá, tchau, Fábio. Falou, galera. Eu não consigo nem falar, vai. Tchau, pessoal. Até o próximo PuxaCast. Obrigado. Tchau, tchau. Segura esta pequena que roubou meu coração, loura ou morena.